estou aguardando a sua autorização. Solo, Juliette Bravo está estacionado no 43, está aqui na área 45. Now go for a kill at 2-1 is ready to taxi. Mas se girar na base, se tiver condições de girar na base curta, vai ser autorizado o toque, emitido. Tem condições? Afirmativo, tem condições, 2733. Positivo, o tráfego está agora 10 milhas para pouso aproximadamente. Um pouco mais, mas 11 milhas, tá? Então, de base, na parte na final novamente, vai ser 2733. 2733 vai reportar na final. Sierra 201, and thanks and approved taxi via taxiway Kilo. And after Alpha and holding short taxiway Golf and holding point runway 28, contact tower 118.6, altimeter set 1012. Have a good trip. Taxi by Akilo, Alpha holding short runway 28 by Golf. Disconnect 101, it's holding short with tower 118.6. Golf, I go see that 201, thank you. Solo Web 6703, portão 8, puxa saneamento. 08, aguarde um minuto para o pushback, o Web 6703. Aguarde a autorização, mantém a escuta. Mantendo. Juliette Bravo Delta, em despacho principal, agilizando, por gentileza, vai reportar na Lima para prosseguir o táxi. Não, mas para decolagem sim, então provavelmente vai ter que ficar também mantendo mais espera no setor. Ok, está na final, o 2733. Aviso alto, a Lima está com arremetida, vento em Salvador, 220 graus, 90 nós. Que ei, Salvador, Alfa Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette, a torre de controle, ajuste do altímetro 1012, vento de 220 graus com 109, prossiga. Tá, 2 minutos para a vertical da rotatória, visual com campo, intenção de pouso 97. Positivo, tá ali a aproximação para 97, reporte final de 3 milhas, Alfa Vitor Juliette. E a aproximação 97 vai reportar a final de 3 milhas, Alfa Vitor Juliette. Solo Azul 4065 com a Whisky para cópia Campinas 320 inicial. Na sua escuta, o nível pode ser qualquer outro que você tiver disponível aí também. E reporte na Quebec para o cruzamento de Juliette Bravo Delta. Com você mesmo? Firma, me escuta, reporte na Quebec. Tá. Vamos trazer a sua, todos os controles. Vai com a esquerda para meu pós, vai reportando através do 2733. Hoje autorizado a pista 28, gol no 807, vento de 220 graus agora com 109. Manter a perna do vento, então, o Corsair 2733 e girando base como número 2 atrás do 737 da Gol, reporte na final para o pouso. Como número 2 do 2733, reportará na final. Aston 3835 com ex. 1835, a sua identificação. Autorizado chegada e pit, desça para nível 040. Pit 040, 3835. Repita o POB, Webmaster 03. 82. Graça, táxi livre via Juliette Alfa e próxima Golf, torre 1 no noite, decimal 612. Ajuste 1012, bom voo, boa tarde, Webmaster 03. Juliette, Golf, pode esperar, torre 182. 18,6. Obrigado, bom serviço, até a próxima, né? 703. O 02736 vai tocar RMT ou pulo sinal? Vai tocar e meter o na sequência pelo sinal, o 2733. Gente. Para uma coordenação mais Na final. O 33 na final. Frequência do metrônomo setor 1,2,4 decimal 9, alterna 1,2,3 decimal 9,5. O volante é 6. Juliette Atano, senhor. Solicitou 085 para a conquista, tem 62 a bordo. 3, decimal 0, alterna 1, 2, 7, decimal 3, azul, 1, 2, 3. Alô, Salvador, muito boa tarde, Otano 3, 1, 5, 5, na frente da formação X-Ray, tropa em nível 3, 2, 0 para Guarulhos. 3, 2, 0, Guarulhos será coordenado, será o número 5 para a cópia, da 3, 1, 5, 5, mantém a escuta. Na escuta. 6703, ainda está na escuta do solo. Afirmativa, direita agora. Web 6703 vai. Pode ingressar no pátio 3 à direita e vai. O controle solicitou correção da sua saída, uma nova mudança, será a saída Elefa, decolando a 28 na saída Elefa. Elefa da 28, obrigado, 6703. Afirmativo, 2733. Ele está pulso simultâneo com o tráfego da 17, passo 360 curto para a direita e aposto novamente na final, 2733. 2733, 360 curto, reportará novamente na final. Boa tarde. Boa tarde. 6703, após, vai ingressar na Kilo Alfa e na Golf chama a torre no noite decimal 612. Então, bom voo e boa tarde. Kilo Alfa, 2866, 7036, obrigado, boa tarde. Salvador Tower, Golf Echo Sierra 201, ready for departure. Ok, maintain position, Golf Echo Sierra 201. Maintain position, Golf Echo Sierra 201. 28, com curva esquerda após a decolagem, na saída Gole, Eval, após direto. O transponder 5105 e a frequência do controle 1119 decimal 35. Afirmativo, da escola para Deus, no 240 nível, direto, vai efetuar a subida Gole e Val após direto. Direto e Val. Decola da 28 com curva esquerda, transponder 5105 e o controle 1935. Lufthansa Cargo 825 na rede. Pelo 012, chamará para o táxi, o 1649. Meu eco, Golf India 100. Líder toca arremetida, vento de 220 graus, 10 aço. 2733, líder toca arremetida. Autorização para Petrolina 240 DCT da 17, com curva esquerda, Momo Albo DCT, transponder 5023. Mike Charlie Alpha, 118612 a torre. Ajuste no 012, tem um bom voo, boa tarde. Hello, welcome to runway 2, it's call frequency 0231. Alberto Juliette no solo aos voos 1, no horizon backtrack, você pode pista livre. Pá Bravo, Serra Tango, boa tarde, prossiga. No pátio da Aerostar, solicitou Recife 350. 350 Recife será coordenado, será o número 4 inicialmente para a Copa, mantenha escuta. Sim, decola da 17. Solo, gol 1781, tá no 04, pushback, acionamento. 02733, tocou em Meteus 22. É, curva esquerda, mil pés, perna do vento da pista 28, reporte através, subtorre de controle. Curva na esquerda, reportará através, mil pés, no 2733. Azul 4065, está pronto para a cópia Campinas 320. Serra 201, clear takeoff, runway 28, wind 200 degrees, 08 knots. Clear for takeoff, call for Serra 201. Decolando a pista 28 com curva esquerda após a decolagem na saída Gole, transição Gonza, transponder 5103 e a frequência do controle 119.35. 320 aprovado, Campinas, operista 58, conforme rota, após, decola 28, esquerda, Gole Gonza, transponder 5103, controle 1935. Azul 4065, posição 13, vai reportar pronto. Olha, Azul 4065. Chance de girar a base curta? Afirmativo, tem condição. Positivo então, reporte girando base, tem alfa 320, aproximação, movimento de 12 milhas de Salvador. 2733, reportará. Torre, boa tarde, AB6703, espera pronto, decola de imediato se necessário. Boa tarde, objeto 6703, mantenha o ponto de espera e aguarde para ingresso. Aguardador. Luz, Excel, 201, Airborne, 24, contact Salvador Departure now, 119.35. 119.35, so long. Vai chamar a Torre 18, decimal 612, próxima ponto de espera da 28. O ajuste é no 012, tem um bom voo, boa tarde. Relativo, via Índia Alfa Golf, vai chamar no ponto de espera 18.6, grato, uma boa tarde, aí eu boto abaixo. You please confirm Gonza transition or Bless transition? 4 para Campinas será coordenado, será o número 4 para cópia, confirma o nível 360, aguarde. 400, por gentileza. Saída prevista? Gente, 400 para Campinas será coordenada, Gole Gonza, a saída de Colônia 28. Obrigado, Gole Gonza. Localizador, tem o campo à vista, 3835. 3835, chame torre 118, decimal 6. 186, até daqui a pouco, 3835. Serra Tango. Isso, conquista 085. Gente, copia. Copia. Gente, o Juliette Serra Tango está autorizado para a vitória da conquista. O número voo 085 está correto e disponível. Decolando da pista 17, com curva à direita após a decolagem, a saída é o corredor Axé, mantendo 1.000 pés até a liberação do controle. Transponder 5014 e a frequência do controle 119.35, torre em 118.62. 0 conforme 025 para a conquista, decolador 97, curva direita, restrito, subiu até fora da barra, 5014 no transponde, 862, 935 controle. Eu te afirmo, saída corredor axé. Confirmo. Juliette Serra Tango, informe POB e o estacionamento. Angada está com 612 aberto. Gente, agora para acionamento de táxi, chama torre 18.62, tem um bom voo, boa tarde, Juliette Serra Tango. Retifica para 5 PO, no POB, vai chamar a torre para acionamento e táxi. Gente, graças. Fala, até 3155. Chame? Até 3155. E outra 3155? Prossiga. Tá, 3155 está autorizado para Guarulhos. O livre voo 320 via Upper Whisky 50. Decola da pista 28, com curva esquerda após a decolagem, na saída Gole, Eval, após direto Eudes, transponder 5117 e a frequência do controle 119.35. Autorizado Guarulhos 320, via Upper Whisky 50, decola da 28, com curva esquerda, na Gole, Eval, após Eudes, 5117 no transponder, 119.35 ao controle, então 3155. Chame pronto, pronto para o pushback, está 355. Assim faremos. 1781, autorizado o pushback, somente chama o táxi. T25 alternate, qualquer considerado 201, thank you very much, so long. Que é o 4, já está pronto para pushback. Autorizado, chame táxi. Autorização? Também? Que trem pulo autorizado, que é o CL28, vento de 200 graus, 109. Se fosse 28, baixar o trabalho, 3835. Muito boa tarde, objeto 6703, para a série. 96703, contato radar na decolagem, suba ao nível 340, autorizado saída Elefa. 340 na Elefa 6703. Chegou 1781, está autorizado para Guarulhos, o Nirvo 3620, via Upper Whisky 50, decola da pista 28, com curva à esquerda após a decolagem. Na saída Gole, após Eval, após Eudes. Transponder 5114 e a frequência do controle 119.35. Ok, copiou 360. Decolando a 28, curvando à esquerda. Na saída Gole, Eval, Eudes, pela uniforme WISC 50. 51114 é o transponder, 1935 é o controle. Correto, está autorizado. Pushback, chame táxi, subiu no 781. Ajuste 1013. Assiente, 1013. Está autorizado o pushback e acionamento? Sim. Ok, vai iniciar. Ô, Saulo, é o gol 1785, bom dia, boa tarde. 1785, boa tarde, prossiga. Coordena para o Galeão, 360, fazendo favor. Assiente, 360 para o Galeão, será coordenado o gol 1785. A saída, Gole Valcrate. Gole Valcrate, muito obrigado. O voo 1649 no ponto de espera da 28, está pronto. 649 autorizado, alinhar e manter 28. Alinha e manter 28, voo no 649. Alfa, tá autorizado, mantém a posição na papá. Autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 10, gate 10. Alfa e Juliette para o 10-3235. 49, decolagem autorizada, 200 graus, 10-9. Iniciando o gol no 649. ONU, 4 horas 30 minutos de autonomia. 64 é o POB, alterna Galeão. Decolado aos 32, 1935, boa viagem. 1935, obrigado aí, uma boa tarde. Solo copiou o gol 1781. Pegou no 781, é, táxi via Índia e vai aguardar na Alfa. Mantenha na Alfa antes da Juliette. Índia e Alfa, vai manter na Alfa antes da Juliette, 1781. Solo, chama o gol 674. 1128 decimal 8, alterna 1333 decimal 25. 288, 1325, 6703, obrigado, boa tarde. 1, pronto para seguir seu táxi via Alfa, e na Gol flecha matou, 1 decimal 612, ajuste no 0 no 3, então uma voa, boa tarde, gol no 781. Obrigado pelo ponto de espera, ajuste no 0 no 3, gol na 781, 18.6, quando pronto. Boa tarde. Solo, soma 23155, portão número 7, para puxa o funcionamento. Autorizada, 200 graus, 79. Anísio, eu vou lá, como é que será? 155. É, coordenando com a equipe do solo, após a passagem da retaguarda do Airbus da companhia, está autorizado para o feedback, somente chame táxi. Então, a coordenação com a equipe de solo, após a passagem do tráfego da companhia retaguarda, autorizado puxo, tá? 3155, reportar lá para o táxi. Solo para Bravo Serra Tango, pronto para a cópia? Pronto, cópia, Bravo Serra Tango. Bravo Serra Tango, você confirma o estacionamento? Aerostar. Está autorizado para Recife, número voo 350, decolando da pista 17, com curva esquerda após a decolagem na saída Puca, transição Aracaju, via Upper Whisky 58 aerovia, o transponder 5013 e a frequência do controle 119.35, torre 118.62. Autorizado Recife 350, decola da 17 com curva à esquerda, Puca Aracaju, 50 no 3, 10935, 1186, o Bravo Serra Tango. O Bravo Serra Tango, cotejamento correto, ajuste 10, 12, informe PAB. 08. 08, Bravo Serra Tango, e confirmando a aerovia pelo 58. Para o acionamento e táxi, chama agora a torre 18, decimal 612, até um bom voo, boa tarde. Apoio 58, 1186 para o táxi, acionamento, Bravo Serra Tango. O gol 674 para o 612, pushback, acionamento. Para o momento da Patrick. Time to flight level 240, all mode departure. Copy, 74. Parte da Aerostar, autorizado Recife 350 para acionamento. Dado para Campinas, o número voo 400 via Upper Whisky 58, após conforme plano de voo, decola da pista 28 com curva esquerda após a decolagem, na saída Goli, transição Gonza, transponder 5125 e a frequência do controle 119.35. Autorizado então Campinas, nível 400, primeiro ouvir é Upper 58 após conforme rota. Da 18 com curva esquerda, 28 com curva esquerda, Goli Gonza é a saída, 5125 transponder, 1935 controle Salvador, gol 1674. Gol 1674, cotejamento correto, ajuste 10013, vai aguardar para iniciar o pushback e mantenha a posição. Ok, mantém posição aguardando o gol. 1649, chama centro Recife, 128 decimal 8, alterna 133 decimal 25. Termotivo 1288, 13325, gol 1649, até volta aí, bom trabalho. Via Pesulu 14, até a posição Toquim, após Upper Alpha 317, decola da pista 28 com curva esquerda após a decolagem, na saída Goli, Eval, após Krat, transponder 5133 e a frequência do controle 119.35. Autorizado nível 360 para o Galeão, Dupper Zulu 14 até o Pixel Tokin, após Dupper Alpha 317. Degola da 28, curva à esquerda, Goleval Crack, 5133 é o transponder, controle 3935. Correto, Golo 785, ajuste 1013, chame pronto, pushback acionamento. Era pronto, pushback acionamento, boa noite, Aretete. Para o táxi até 3155, o PAD 178, atendendo o Galeão com 3 horas e 50 de autonomia. Antes da 3155, táxi livre via pátio, após Juliette Alfa e próxima Golf, com espera da 28, vai chamar Torino Noite, decimal meia dúzia. Ajuste 1013, tem um bom voo, boa tarde. Mate, pátio Juliette Alfa, ponto espera na Golf, 18623-1155. Obrigado, boa tarde. Após a passagem do tá ali o pushback do Gol 1674. Boa viagem. 1935. Após a passagem, está guardado o Airbus Attack, está passando agora nesse momento, estou autorizado o pushback acionamento, chame táxi. Sim, só se eu farar o Gol 1674 em coordenação. Solo, papapá, mais um. Aqui é com o Delta, boa tarde, prossiga. Marque com o Delta, informa que não temos o plano, informa o horário do plano. Foi Salvador, Gol 1781, no próximo ponto, espera da 28, pronto. 1-0, correction, 1-0-0, Mike Charlie Alpha. Ok, restricted to flight level 1-0-0, Papa Tango, Mike Charlie Alpha. Cima livre, Mike Charlie Alpha. Controle Juliette Serra Tango. Controle Juliette Serra Tango, mantenha meu pé e reporte farol da barra. Positivo, mantendo meu pé, aguarda na ascensão direto, conquista radial 250. Controle Juliette Serra Tango, eu da presente está autorizado direto, vitória da conquista. Suba para nível até mil pés, até o farol da barra. Mantenha, aguarde para a subida. Ok, Juliette Serra Tango? Confirma então, senhora, para permanecer mil pés até o farol da barra, positivo? Afirma, Juliette Serra Tango. E o acordo, da presente e o acordo, vou ver para nós. Da próxima 1950 Juliette Serra Tango. Tango. Controle de Salvador, boa tarde, voo 1075. 1075, acione identificação, autorizado chegada a CARI, desça para nível 040. Autorizado a CARI até o nível 040, voo 1075. Então, B70. Confirmo, 70. Grato, táxi via Juliette.